teu reino é para sempre. Tu és santo, soberano, Salvador. Já sentimos tua presença neste templo. Já sentimos teu poder transformador. Tua glória excede o nosso entendimento. Seu poder não tem limite, não tem fim. Vem fazer, Senhor Jesus, neste momento, pois só tu conheces nosso pensamento. Teu poder não tem começo e não tem fim.